Não consigo, me perco no passado e fica esquisito desde o primeiro ratatado na esquina. Eu nunca fui o mesmo, nem a minha vida. Me recordo das palavras que a coroa me dizia: meu filho, juízo, cuidado com as companhias. Mas nem me ligava, só fita furada. E o crime me pegou quando eu menos esperava. Do 16 fui pro 5-5. Muita loucura para sustentar o vício. Tinha parceiros no consumo, me incentivando, apertando a minha mão. Comigo vegetando, traficante de Mercedes, Falcon Bad Boy, girl, sem nenhum centavo, só com que me corrói. Quanto mais usava, mais queria. Saco o pé da fita, que o bagulho fica louco no momento em que vicia. Pensei em parar várias vezes, mas enfraquejei. Dominado, não aguentava e mais uma vez roubei. Perdi a confiança de família, vizinhos, amizade de meninos que estudavam comigo. Ganhei só sofrimento, tristeza e prejuízos. Com a coroa na matina, me buscando no distrito, me encontrava assim, louco, solitário e depressivo. Não enxergava um caminho pra me libertar do vício. Deus ama você. No mundo obscuro, não sei quem eu sou. Na loucura do vício, veja só como eu estou. Andando pelas ruas na fissura de um trago. Feio na foto, aí, cada vez mais magro. Vivendo de momento na brisa do cachimbo. Com minha mente feita nesse labirinto transtornado, eu pedia sim pra que me ajudasse, pois estava escrito drogado em minha face. Ideias positivas queriam me ajudar, mas algo mais forte não deixava eu parar. Muitos estão nas drogas, não ligam pro futuro. Eu penso diferente, quero outro rumo. Creio em Jesus, tenho fé e coração puro. Vou em busca da luz que tanto procuro. Deus tá comigo, tenho fé e nele acredito. Me mostre a saída desse labirinto. Calma, rapaz, tente se controlar. Se quiser se libertar, você tem que acreditar. Pra se livrar desse caminho, você tem que ser ligeiro e lutar contra o vício com a alma de um guerreiro. Começo a me lembrar das fitas que passei, e com isso recordar o quanto já errei. Entristeci várias pessoas, mas hoje eu vi que, por incrível que pareça, ainda gostam de mim. Se reuniram de surpresa, me deram um abraço. Pareciam anjos que por Deus foram enviados. Ideia vai, ideia vem, depois desse fato me encontro completamente regenerado.